Panorama Agrícola para 7 de março de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 7 de março, noite de lua quase cheia, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: o pior inimigo é aquele falso amigo. Confira no programa de hoje: a apicultura reúne técnicos e produtores, recomendações para aumentar produtividade e diminuir mortalidade de abelhas. E na entrevista, os 100 anos do posto pecuário que deu origem à estação experimental da Ipagre em Lages. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para cicatrizar aftas, tente usar própolis. Vai arder, vai adormecer a região, mas vai na sequência diminuir a irritação, a dor e secar a afta. É hora das notícias. Seminário Regional de Apicultura, no dia 17 de março de 2012, no Salão de Eventos em Nova Trento. A ideia é levar aos produtores as últimas recomendações que possam diminuir a mortalidade de abelhas, aumentar a produtividade das colmeias e melhorar a organização do produtor. A partir das 9 horas da manhã do dia 17 de março, um sábado, haverá palestras sobre a situação da apicultura regional, com Ivanir Sela, da Epagre de São José, depoimentos de produtores sobre a mortalidade de abelhas em apiários, identificação dos sintomas e medidas de controle de nosemose, acariose e vírus em abelhas, com Aroni Sattler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Geraldo Moreto, da FURB de Blumenau. Na parte da tarde, no dia 17 de março, 1h30, organização do produtor com Roberto Abate, da Secretaria de Agricultura e do Santa Catarina Rural, manejo para diminuir a mortalidade das abelhas e aumentar a produtividade, com o biólogo James Arruda Salomé, consultor de agronegócios do SEBRAE em Santa Catarina. A promoção é da Ipagre Regional de Florianópolis e do Escritório Local de Nova Trento, associações de apicultores de Botuverá, Águas Mornas, da Encosta da Serra, de Angelina, São Bonifácio e Cooperativa Apícola Encosta da Serra. Antes do dia 17 deste evento em Nova Trento, ocorre nos dias 15 e 16 um encontro técnico nesse setor apícola aqui na Ipagre em Florianópolis, uma promoção da Ipagre e da SIDASC para discutir a mortalidade das abelhas e apontar soluções. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Central de Rádio da Ipagre, aqui em Florianópolis, recebe hoje o engenheiro agrônomo Sadi Nazareno de Souza, da Estação Experimental da Ipagre em Lages, que coordena a comissão de centenário da estação. 3 de abril de 2012, a Estação Experimental de Lages está completando 100 anos. Qual a origem, Sadi, da Estação Experimental da Ipagre de Lages? A Estação Experimental de Lages, como você menciona, ela está completando 100 anos, né? Agora é dia 3 de abril. Então, 3 de abril de 1912, ela foi criada como, inicialmente, uma nomenclatura de fazenda de criação, né? Ligada naquela época ao Ministério da Agricultura. E o objetivo inicial, então, da estação, ou da estrutura naquela época, era exatamente fornecer animais de linhagens superiores, né? E reprodutores, para que se pudesse fazer um certo melhoramento dos rebanhos existentes na época, tanto bovinos, ovinos, equinos, suínos. Então eram diversas raças e diversas espécies também que se trabalhava na época. Então nasceu como um posto pecuário. Exatamente. Foi conhecido também como posto zootécnico, a fazenda de criação e aí por diante. Né? Bem, e qual é a programação prevista para 3 de abril? quando se completam esses 100 anos da Estação Experimental da Ipagre em Lages? Bem, assim, na verdade, a gente pretende que o ano de 1912 seja um ano todo ele festivo, em função, né, da importância do ano e da data da comemoração que se está pretendendo fazer. No dia específico da comemoração, que é dia 3, a gente vai ter eventos durante o dia na Estação Experimental, algumas inaugurações, né, com a presença de autoridade e tudo mais, de algumas estruturas que a gente está recebendo novas, né? E no final do dia a gente vai ter então um jantar com a presença de autoridade e tudo mais, que vai ser exatamente a abertura, digamos assim, das festividades, né, oficialmente falando. Sadi Nazareno de Souza, da Estação Experimental da Ipagre em Lages. Qual é hoje a principal linha de atuação da Estação Experimental? Bem, hoje nós temos duas áreas principais, ou duas linhas principais. Uma delas, que eu diria mais ampla, que seria a área de pecuária, né, que envolve bovinos, né, corte e leite, e ovinocultura também. E aí todas as áreas que envolvem o desenvolvimento dessas atividades, que seria a parte de alimentação, manejo, sanidade, enfim. E a segunda importante também seria a parte de florestas, né, de recursos florestais, que também é uma das áreas de bastante importância na região. Se pretende que também a partir de agora sistemas silvopastoris, agroflorestais sejam intensificados, né, os estudos nessas linhas também. Como a comunidade na região de Lages reconhece esse trabalho da Estação Experimental? Como a comunidade vê a Estação Experimental da Ipagre em Lages? Olha, essa é uma pergunta boa. A gente imagina que somos bem vistos, né? Porque a receptividade que a gente tem tido tem sido muito boa, né? Dada a grande visitação que a gente tem tido na própria unidade, muita procura, né, por informação. Mas eu acho que a gente pode melhorar isso. E, inclusive, esses eventos, na minha opinião, eles vão fazer com que a gente fique muito mais conhecido, né? Que a gente possa mostrar melhor até para a sociedade lagiana e catarinense, né? E para o país, a importância que essa estação tem, os trabalhos que já fez e que pretende ainda vir a realizar, né? Bem, Sadi, nesses 100 anos de Estação Experimental da Ipagre de Lages, que nasceu como um posto pecuário, certamente há muitas histórias, muita pesquisa, muita inovação. Há alguma história curiosa, inusitada, que você lembre agora que poderia nos contar? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente poderia destacar são as pessoas que passaram, né, que fizeram parte dessa estrutura. Recentemente, até ontem, nós estamos preparando a edição de um livro, né, que vai contar toda a história da unidade. E nós estamos, então, fazendo um trabalho todo de entrevistas de pessoas que passaram e que sabem contar a história. E a gente se depara com pessoas que até hoje usam, para você ter ideia, mesmo depois de 6, 8 anos de aposentados, elas usam crachá da empresa ainda. Então, são coisas que chamam a atenção e nos mostram a importância que essa empresa teve para essas pessoas, né? Assim como muitos produtores também na região, que também vão ser homenageados, logicamente, tem todo um reconhecimento, né, pelos trabalhos, porque fizeram parte também dessa estrutura, né? Então, acho que é uma história toda que vem sendo, digamos assim, desenvolvida durante esse tempo todo. Bem, Sadi, daqui para frente, quais são os principais desafios da Estação Experimental da Ipagre em Lages? São muitos, né? Eu diria que a nossa responsabilidade é imensa. Na minha opinião, nós estamos numa região provavelmente a mais preservada, né, do estado, certamente, em termos ambientais, né? Para quem conhece a região dos Campos de Lages, a região do Planalto todo, nós temos uma paisagem maravilhosa, né, com nascentes, com formação de diversas bacias, né, hidrográficas importantes ali na região. E eu acho que a nossa grande responsabilidade é desenvolver tecnologias que permitam preservar isso, né? Eu acho que esse é o grande compromisso que nós temos como unidade de pesquisa, né, com as próximas gerações, para que o que nós viermos a fazer, seja na área de recursos florestais, seja na área de pecuária, para que sejam tecnologias sustentáveis que a gente possa manter isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Ok, conversamos com o engenheiro agrônomo Sadi Nazareno de Souza, que coordena a comissão do centenário da Estação Experimental da IPAGRE em Lages. Sadi, muito obrigado pelas suas informações. Gente que agradece a oportunidade, um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.